voltar. E o diabo te puxa, te prende, mas não vai soltar. Isso é o que dá a pensar, que não tem nada a ver apertar. E o diabo te puxa, te prende, mas não vai soltar. O diabo é maconheiro, e o inferno é um gigantesco bagulho aceso. O diabo é maconheiro, e o inferno é um gigantesco bagulho aceso. É você, mané. E a erva, quem é?